Lá no ventre daquelas colinas, procissões desfiam ladainhas. Tem viola e seresta de anjos, tem conversa de sinos na esquina. Lá no ventre daquelas colinas, mexericas são as tangerinas. Tem sobrados e salmos salgados, tem suspiro de locomotiva. É brasa e é bronze nas mãos do escultor. Novena de onze é mais eficaz. Varais de andores pro Nosso Senhor. O trem bonito demais. São João de Minas Gerais. Lá no ventre daquelas colinas, as donzelas são como meninas. O rio tem diploma de praia, tem ciranda e tem trava-língua. Lá no ventre daquelas colinas, sorte tem o nome de sina. Tem compadre tão desconfiado, queijo branco é queijo de Minas. É brasa e é bronze nas mãos do escultor. Novena de onze é mais eficaz. Varais de andores pro Nosso Senhor.